Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Música sem palavra cantada é sempre assim de 8 a 8 dias, em transe, uma sessão de áudio-hipnose, aqui na Radar. Os primeiros 30 minutos contam com a realização e apresentação de Ricardo Mariano. A segunda e última parte é da responsabilidade do Ricardo Carvalho. Abrimos com a segunda obra de Christina Van de Sul, norte-americana, a residir em Bruxelas. Fez parte do projeto Dead Texan com Adam Wiltsy, ele que agora ajuda nas engenharias deste Number 2, um disco que começou a ser criado a partir de samples e sintetizadores. Vieram depois as orquestrações, instrumentos de corda e de sopro. É magnífico este Number 2 e traz Christina Van de Sul de volta a abrir o Em Transe de hoje, VHS. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Três temas no início deste Em Transe a retratarem o melhor dos sons neoclássicos destes dias. Música eletroacústica, primeiro Christina Vansu, logo a seguir um originário do Sri Lanka, agora a residir em Bristol, compositor Paul Jebanasan, estreia-se com Rights, ouvimos o terceiro tema, e logo a seguir a canadiana a residir em Nova York, Julia Kent, vai fazendo parte da formação que acompanha Anthony Haggerty, os The Johnsons, mas já tem uma carreira a solo bem interessante. O último chama-se Character, por lá Nina and Oscar, e seguimos para a música do italiano Alessandro Tedeschi, projeto Netherworld, lançamento pela Glacial Movements, um som mais denso, claramente eletrónico. Seguimos com o disco Alchemy of Ice e o tema Ice Pulse. Notas finais destes primeiros 30 minutos do Em Trance, há pouco Ice Pulse por Netherworld, e seguimos para um tema novíssimo e a estrear na rádio, chama-se Descent, pertence ao português, agora a residir na Suécia, Leonardo Rosado, e pretende de alguma forma legendar uma imagem de uma ave de rapina que vai voando sobre as luzes de uma cidade, escurecendo-a. De Leonardo Rosado, Descent, e terminamos com Green Kingdom, o projeto de um designer gráfico, também é músico, chama-se Mike Cotton, e faz uma música intensa, densa, manipulando sons eletrónicos e acústicos. O último disco chama-se Expanses. Ouvimos um dos temas sem título, neste caso, o número 8. Damos a vez agora ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. A segunda parte desta emissão de Em Transe, a abrir com DAO, um projeto formado por Ryan Hooper e Sean Moore e que trabalha no terreno que o primeiro denomina como Drone Gaze, um rótulo que, embora pareça algo cheesy, acaba por resultar feliz. Nesta parceria, Moore construiu, através da percussão, o esqueleto das canções que, entretanto, foram preenchidas pelas linhas da guitarra de Hooper. Agora, sons do leste europeu, mais precisamente da Hungria, são os 1-2-Z. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Transe a contar com Dow, Ryan Huber e Sean Moore, ainda com os 1-2-Z, conjunto formado por Marci Christophe, Aaron Portelecki e Balint Jabo, que através deste trabalho exploram as diferenças entre dark ambient, post-rock, jazz e mesmo a eletrónica no wave. Depois, mais uma parceria, desta feita entre Bill Horist, guitarrista de Seattle fortemente ligado à dimensão experimental, e o dinamarquês Jacob Riis, trombonista de formação, mas que nos últimos anos tem-se dedicado à eletrónica. Este trabalho nasceu de uma colaboração que teve o seu início em 2009 e que se baseia na manipulação por parte do laptop de Riis dos sons da guitarra de Horist. E terminamos com uma gravação especial rodeada de mistério. Ainda se encontra disponível online para quem quiser ouvir esta apresentação da banda sonora de Neil Through the Dark, uma curta-metragem realizada por James Batley. Ao que parece, foi uma apresentação única, feita num bunker subterrâneo do tempo da Segunda Guerra Mundial, a que apenas 100 pessoas assistiram e receberam, no fim da exibição, uma cassete áudio. De facto, só estes elementos já despertam a curiosidade, mas os sons também merecem audição. É assim então que terminamos esta emissão de Em Transe. Já sabem, alinhamentos e podcasts podem ser consultados e descarregados através de radiotrans.blogspot.com. Podem também seguir-nos através das redes sociais em facebook.com/radiotrans ou twitter.com/entrans. Regressamos para mais uma emissão na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, aqui na Radar. Boa noite.